Certa vez, trocando ideia com um camarada, senti que ele estava muito revoltado com alguma coisa. Então desabafou. Está chegando a hora, tô indeciso, não sei se fico ou se vou embora. O perigo não pede implora, pra que eu decida logo, se fico olhando ou se jogo. Desse modo, naturalmente, o desespero cresce dentro de mim, e todo dia é assim, é bem difícil pra mim, com a família em formação, mas com os pés no chão. Vizinhos bons e ruins, convites pra tretas erradas, são constantes, mas não tô aqui pra roubar pedestre nem ambulante. O lance tem que ser fita grande, o bastante pra não ter que repetir a dose. A tentação é muita, só que eu sou mais forte e acredito na metamorfose. Sei que meus problemas se acabarão um dia e serei um bom exemplo para minha filha. É o que peço, é minhas orações à Virgem Maria e ao anjo que nos guia. Sou cobaia do bem e do mal, o irmão mais velho da família, que insiste na luta todo dia. Minha mãe aposta na educação que me deu, me mostrou os detalhes dos erros que cometeu, e com certeza um dos detalhes não sou eu. Muita gente torce pela minha vitória, se perder não perco, só existe uma história que não foi criada por mim apenas. Penso no pouco que fiz e no muito que posso fazer, estão querendo me comprometer. Sabem que sou sangue ruim, mas tô sossegado. Meter boca por aí é coisa do passado, eu já fiz muito isso, cê tá ligado. Meu santo disse que posso cometer vários erros, mas não o erro de morrer mais cedo. Em nome de Oxalá, eu agradeço. Graças a essa visão, ainda não fui pro saco. Sou pobre, mas não sou fracassado. Mas vale a pena estar vivo. Já brincou muito com a sorte. Mas vale a pena estar vivo. Desabafo de um homem pobre. Mas vale a pena estar vivo. Já brincou muito com a sorte. Mas vale a pena estar vivo. Vejo na minha área vários tipos angustiados, correndo atrás do dinheiro pra defender seu lado viciado. E me pergunto se esse é o lugar que eu quero viver, com fulanos invadindo casas mal acabadas e barracos de madeira. Tirão de gente humilde e trabalhadeira pra defender um maldito prazer. Observo isso muito revoltado, e quando os homens me param na rua me tratam como se eu fosse um daqueles safados. Chegam perguntando, cadê a farinha, cadê a maconha, cadê o cano? Eu digo, senhor, deve estar havendo algum engano. E ele responde, não tô te perguntando, e me dá um pé do ouvido, sabe como é? O sangue sobe, quero saber o motivo disso. Deve ser porque sou negro e pobre, é por isso que ele se morde. Ele queria que eu tivesse algum dinheiro pra me extorquir o ano inteiro, sujando ainda mais o nome dos seus companheiros, os que não fazem bico como justiceiros. Sou brasileiro, negro, cidadão honrado e pobre, mas não sou fracassado. Mas vale a pena estar vivo. Já brincou muito com a sorte. Mas vale a pena estar vivo. Desabafo de um homem pobre. Mas vale a pena estar vivo. Já brincou muito com a sorte. Mas vale a pena. Acordo de manhã, pego o metrô e trem lotado. Se vou de buzo, chego atrasado. Tento não atrasar minhas dívidas, por isso fico na dúvida, ou encaro o perigo ou continuo sossegado. Ganhar mixaria ou correr o risco de ser apagado. Sinceramente não sei o que faço, não quero ser mais um na lista de procurados. Olho pra dentro da minha casa, não é tudo o que quero, mas é tudo o que posso ter, pelo menos no momento. No futuro quero ter tudo o que desejo, vai depender do meu desempenho. Às vezes falta grana e fico mordido, perco a paciência e qualquer coisa eu brigo. Preciso dar um jeito de parar com isso. Não vou fazer o jogo de quem tá por cima, querendo que eu me destrua, essa não é a minha sina. Tá embaçado, mas eu vou achar uma saída. É muita coisa impedindo que eu chegue lá. Não tem problema, não desisto, vou continuar. Até que um dia eu seja vencedor, não me atrapalhem por favor. Não peço muito, apenas quero ser do que sempre fui, um simples trabalhador que cumpre com suas obrigações e não deixa nada pra depois, certo? Mesmo sendo os políticos o meu maior problema, vou mostrar que não carrego a fraqueza como emblema. A vontade de vencer está sempre ao meu lado. Sou pobre, mas não sou fracassado. Mas vale a pena estar vivo. Já brincou muito com a sorte. Mas vale a pena estar vivo. Desabafo de um homem pobre. Mas vale a pena estar vivo. Já brincou muito com a sorte. Mas vale a pena.